coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão, tampouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar o amor que eu sinto por você. Você me chama, eu tô pronto, vem me usar. Se me liga, eu já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham com o seu olhar. Você é meu par perfeito. Você é meu par perfeito. Em nome de JB Produções, alô Jailton Divulgações, tamo junto! Portal do Arrocha. Uma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que eu sinto. Você.